Assim, ó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Sedução pode fazer mal pro coração, pode despertar uma ilusão e fazer sofrer. Me entreguei, confiei no seu amor. Juro que me dediquei, você nem ligou. Glória Groove. Seduziu, mas não quis se envolver. Nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer, mas depois algo me surpreendeu. Uma lágrima caiu dos teus olhos quando eu te disse adeus. Me olha nos olhos e diz quem não me quer. Olha nos olhos e diz se o coração tá querendo falar. Me olha nos olhos e diz. Me olha nos olhos e diz quem não me quer. Olha nos olhos e diz se o coração tá querendo falar. Me olha nos olhos e diz se o coração tá querendo. Me olha nos olhos e diz. A lua que prometi está ali e o sol só amanhã. Minha vida aos seus pés. A flor que eu te prometi está ali, guardada pra te dar. E você nem sei, não vi. E o futuro prometido eu vim cobrar. Você jurou me amar e me fazer feliz. Rasguei os planos, foi engano eu me envolver. Por um coração cigano, leviano, que me fez sofrer. A casa que eu prometi está ali, esperando amanhã. Minha vida aos seus pés. O anel que eu prometi está ali, guardado pra te dar. E você nem sei, não vi. E o futuro prometido eu me encontrar. Você jurou me amar e me fazer. Seguirei em paz, mas não vou dizer, não amarei nunca mais. Meu coração, ele é sempre capaz de amar. Eu me envolver por um coração cigano que me fez sofrer. Rasguei os planos, e eu rasguei. Mágoas, seguirei em paz. E essa aqui também, ó. Choro toda vez que entro em nosso quarto, toda vez que olho no espelho, toda vez que vejo o seu retrato. Eu não tô legal,